mente. Seu amor diferente veio pra me devorar. Foi capricho dos deuses, renascer da paixão. Foi amor diferente, ardente como um vulcão. Foi amor diferente, ardente como um vulcão. Oh, ginga no swing, no balanço, nesse balanceiro, amor. Joga teu feitiço, teu encanto, vem aqui, me conquistou. Levanta a sua mão e vem. Ginga no swing, no balanço, nesse balanceiro, amor. Joga teu feitiço, teu encanto, vem aqui, me conquistou. Como é que é? Ginga no swing, no balanço, nesse balanceiro, amor. Joga teu feitiço, teu encanto, vem aqui, me conquistou. E vem cantarolar. De luva, uma estrela da lua veio pra me iluminar. Numa noite tão quente, seu amor diferente veio pra me devorar. Foi capricho do seu rio, renascer na paixão. Foi amor diferente, ardente como um vulcão. Foi capricho do seu rio, oh, yeah. Renascer na paixão. Foi amor diferente, ardente como um vulcão. Ginga no swing, no balanço, nesse balanceiro, amor. Joga teu feitiço, teu encanto, vem aqui, me conquistou. Ginga no swing, no balanço, nesse balanceiro, amor. Yeah. Joga teu feitiço, teu encanto, vem aqui, me conquistou. E sendo assim, pétala a flor do meu jardim, que já não vai. Eu canto solto pelo ar, então verás que não és mais. Ó pobre coração, ilusão, sonho e paixão, levanto, bora galera, como é que é? E joga no swing, no balanço, nesse balanceiro, amor. Joga teu feitiço, teu encanto, vem aqui, me conquistou. Joga no swing, no balanço, nesse balanceiro, amor. Joga teu feitiço, teu encanto, vem aqui, me conquistou. E vem cantarolar. Tirar esse pé do chão. Segura.